barata. Victor Kilo Oscar, pronto cópia. Tens condições visuais, 1.000 pés, informe através norte da torre, Serra do Vento. Amaral através norte da torre, do 733. Confirmando, é mais um toque arremetido após procedimentos com controle, não é isso? Afirmativo. Ok, gente. É, o procedimento é o ILS, é isso? Afirmativo, vou em outro. Gente. Agora em coordenação com o controle, Cogino, em coordenação com o controle. Estamos em contato com o mesmo coordenador com o controle, Victor Kilo Oscar. Decolada 17, apenas confirmando. Restrito no 1.000 pés no corredor Axé até a liberação do controle, ok? Gente, confirme pessoas a bordo. 06 dúvida, seguinte, para acionamento e táxi chama torre, 108.6. Number 970, Sierra Juliet. Should you confirm your estimate on departure? 970, yes sir, we're ready to taxi. Ready taxi now? Clear taxi via apron 3, Kilo taxiway, on the taxiway Delta, contact 118.6, Salvador Tower, altimeter 1008. 1008, Tan 3454, decolado aos 22, chame o controle 119.35, bom dia. 1935, grato, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia. Tan 3454, decolou na Puca, Jama da Caju. 23. Decolagem, suba e mantenha o nível de voo 330, mantenha o perfil da saída Puca. Direto 330 no perfil da FUCA 3454. Meia 02, é o solo voltando. Prossega para o 3602. Responde em standby, por gentileza. Standby, sir. Estamos recebendo aqui a acusação do transponder, do seu transponder no radar. Ok. Já está a 38 milhas, sudoeste de Salvador. Prossiga a ascensão até o nível 160 e chame Recife agora a frequência 1288 ao término 1264. Recife, ao término 1288 ao 1264. Firmo. Ainda recebe, senhor? Negativo, agora não. November 970, Sierra Juliet, line up and maintain, runway 10. Line up and wait, line up and maintain, 10, Sierra Juliet. For 07733, tocou RMT os 25. Dá presente e mantenha proa, suba para 2.000 pés e chame o controle em 119.35. Mas matei a reta subindo para 2.000, chamou o controle em 119.35. Vitor Kilo Oscar, parte 4, chame para ingresso ao 7. Salvador, Salvador, Fábio 2733. 2733, mantenha a prioridade de decolagem até 2000 e informe o procedimento. Vai fazer o uso e ILS. Gente, aguarde a oração para interceptar o localizador. Você será 2733. 733. DC-33 ao atingir 2000, curva esquerda na proa norte. Faz 2000, vai curvar esquerda para proa norte, DC-33. Atingiu 2000, tá curvando à esquerda pro norte. Entendi. Salvador, muito bom dia, essa é a equipe 54, na remota 14, com formação Kilo, autorizista 180 para a Petrolina. Gente, você será coordenado, botei escuta, aguarde cópia, o trip. GPS da 10, por favor. Gente. 3454, chame Recife, frequência no 2685, alterne 2545. Corrigindo, tem livre alinhamento e decolagem, porque a linha decola da 197, vento de 0, vento norte, corrigindo norte com 0,612. 2685, alterne 12545. 2085, 12545, bom dia, obrigado. Bom dia. November 970 Sierra Juliet, clear to take off runway 10, wind is 340 degrees at 06 knots. Clear for takeoff runway 10, Sierra Juliet. Queda proa 290. Queda 290. Então taxia, o Vitor Quiroosca, taxia pela pista, libera na taxi Papá, correção na Quebec, à esquerda, ingressa Mike Lima, chama na Lima para ingresso do Pátio 1. Torre Salvador, Gol 983, está mantendo posição na Delta, bom dia. Bom dia, 983. Ciente, está livre ingresso na Delta e mantém o ponto de espera da Delta. Vai manter o ponto de espera da Delta com 983. O solo, confirme? É o Airjet 6726, por gentileza, poderia confirmar, a pista está com a extensão de 1.200 metros ainda, né? Afirmativo. Muito obrigado. November 970, Sierra Juliet, airborne at 30, call departure control 119 at decimal 35. 119-35, bye-bye. Departure November 970, Sierra Juliet is climbing out of 2,000 feet. November 970, Sierra Juliet, with a contact on departure, climbing flight level 400, fly dial. November 970, Sierra Juliet. Okay, climb to flight level 400, Sierra Juliet. Was that direct dial? That's affirmative. Okay, direct to dial, Sierra Juliet. Victor Kilowski autorizado, ingresso pátio principal, reporte no Través Norte, corrigindo, no Través do Portão Meia Dúzia. Reportar Através do Portão Meia Dúzia. Kilowski prossegue pro, cruzando o pátio principal após Juliette, Alfa, reportará Ansa, Taxi Delta. O ajuste permanece no 008. C5490, pronto, cópia. Pronto, cópia. Repita, parece 5490, autorizado, Petrolina, nível de voo 180. Decola 10, primeira curva à esquerda, saída Momo Alba, após direto Petrolina. 5550 é o transponder, controle 119.35. Victor Kilowski na escuta. Motorizou 180. Pista 10, curva esquerda, mão alvo, após direto para a linha 550, é o transponder. 1935, o controle também pronto para pushback. Sente, aguarde o trip. Salvador na 3602, está pronto para o tag. Está alternando com o TIS 128 a bordo, com 2 horas e 57 de autonomia. Copiaram no 28 com fins 257. Permitido. Gente, aguarde o TAM 3602. Aguardando. Trip 5490, poderia cotejar novamente? Sim, isso aí na Alfa mesmo. Segui aí na Taxway Alfa, prosseguindo na Alfa. Aí o Gol tá na Taxway X, a Taxway Delta. Se eu voltar a passar a Delta, vai ingressar na Eco. Entra pela esquerda na Eco e chama pra ingressar na pista. Porque o Gol vai ter que ficar ali aguardando mais 4 minutos pra decolagem. Tem mais tempo, entendeu, o Vitor Filósofo? Então vai chamar na Eco. Táxi. Pode falar. São 3602, autorizado seu táxi via Juliette Alfa, reporte Anja Taxi Delta, ajuste no 008. Juliette Alfa, Anja Delta, no 008. 3602. Negativo, senhor. Confirme? Negativo, senhor. Solicita linha perto da cabeceira. Ok, então agilizando, agilizando, autorizado o ingresso na ECO, ingresso na pista, chame na alinhada da cabeceira deslocada. Mestre, vai Como 260, vetoração para sequenciamento, curva esquerda pro A360, seu limite é o curso do localizador. Esquerda pro A360, limitado localizador. Havia solicitado o GPS da 10, pode ser? Sim, já autorizado o GPS, mantenha pro A360, gol no 260. Vamos até pro A360, bom, 260. Precisamos tá livre, alinhamento e decolagem. Cabeceira deslocada, vento zero, corrigindo vento norte agora com 0,62 de nós. Vente, orca. Quilo. Quilo. Informação quilo. O Aerojet 6726 guardando cópia. No 983, alinha e mantém na 190. Alinha e mantém na 190, 193. Zero, reporte estabilizado. Guiado no 40, reportagem estabilizado. Com 260, dá presente, voo Serra Vitor 368, autorizado RNAS, desça para 2500 pés, reporte estabilizado. Pronto, Serra Vitor 368, descendo 2500 pés, representante estabilizado. No Rio Ciona 008. 7 Alfa. Repórter Cianza, Taxi Delta. Juliette Alfa, Cianza Delta vai falar. Estou ajuste? Bono 008, afirma. Prossiga para o meu 726. Objeto 672000 autorizado Recife, nível de voo 250 via Upper Whisky 58. Decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5545, eu transpondo o controle 119 decimal 35. O controle, o vento aqui lá solicita manter meu pé no corredor forte inicialmente, por 5 milhas, pode ser? Sobrevoa o corredor forte, é isso? Afirmativo, só por 5 milhas. Ok, seguinte, mantenha a minha escuta então. Grito que lógica, mil pés do corredor forte. Tá se confundindo. Papatango, Oscar Papa Golf. Aciona identificação, autorizado via chegada à mar e reporta no ideal descida. Ok, o vento de 0 graus 5 nós, decolagem autorizada com 983. Autorizada decolagem 93. Seguinte, 3 milhas para o marcador externo, completo final ILS, Samitor 1 no 8.6, você era 2733. 1.276, inicie redução para aproximação. O tráfego que o precede é um Charlie 98 Força Aérea, no momento a 2 milhas de marcador externo. Bono 260, inicie redução para vetor, para inicie redução para aproximação. O tráfego que o precede é um Charlie 98 do Força Aérea a 1 milha do marcador externo, Bono 260. Aqui iniciando a redução, Bono 260. Gente, está autorizado o toque e remetida na 190, vento 010 graus 5 nós. Tá, e como é que vai executar a posição alta? Ok, então, tá livre pouso. Livre pouso pro vento permanente. Excelente, certo. Fogou no 983, decolado aos 40, chame o controle, 119.35, bom dia. 19.35, até volta. O Vitor Quilosco vai permanecer no forte por quantos minutos? Mais 5 minutos, senhor. Ok, ciente. Mantenha-se a 5 milhas afastado da minha escuta, ok? 7, tá na sua escuta, aumenta aqui logo. 983, contato radar na decolagem. Suba nível 380, saída da El, tração de Iner. Sobe para o 380 da El de Iner, com 983. Passou Serra Vitor 368, Gol 1260. Gol 1260, continue descida para 2500 pés. Mantenha minha escuta e aguarde autorização para transferência de comunicações. Mantenha sua escuta, Gol 1260. São 3196, autorizado descida para nível 040. 040, desce para 3196. São Salvador 35490, próxima Delta. Gente, mantém a posição assim que o Airbus é tão alinhado, está autorizado seu ingresso na Delta. Na Delta chama a torre 118, decimal 62. Após o ingresso do Airbus, a linha mantém na Delta, chama a torre 186, 5490. Operação instalador, check-rádio. 45. Apagou. Está em cima da onda. Cliente, Oscar Papagolfo autorizado via chegada mar e reporte ideal descida. Gol no 260, 4 milhas e meia para o Serra Vitor 372, completo final R na Vitor 1 no 8 decimal 6. Gol no 8 meia, 260. Prossiga. Tem condições de decolagem imediato quando solicitado? Primeiro batido. Ok, após a passagem do caravan na curta, a linha mantém preparando-se para decolar de imediato. 3602. 3602. Autorizado, tá 3196. Confirma o altímetro. Altímetro 1008. 1008, ciente. Travado. Apertaremos no 372, ou 260. Oi, aumenta aqui lá, Vitor Quilo Oscar, regresso agora. Gente, Vitor Quilo Oscar, autorizado regresso ao meu pés, vai ingressar na perna do vento da pista 1-0 e aguardar para cruzar o campo, ok? Gente, ó, tá certo, vai ingressar na perna do vento da 1-0 aguardando para cruzar o campo. Pulsão aérea 2733 no solo aos 44, libera a direita, mantenha a minha escuta. Chame para ingresso a taxiway Delta e cruzamento, da 1028. Ok, informe pista livre. Parado, pista livre. Oi, Salvador, muito bom dia, esse é o 35490, ponto de espera da Delta. 5490, ciente, ingresso a Delta, mantém o ponto de espera. Será. 602 alinhado e pronto, o pessoal com a aeronave realizando backtrack. Ok, sim, só aguardar a pista livre. 1500 pés, Papatango Novembro Animal. Lima, está ciente, mantendo 1500, contorno 008. Vamos com 4 nós. 3602, tá aí. Volo 260, informa os primeiros 1200 metros da pista 10 são fechados, ok? Certo, gol 260. 288-1264. Recife 288-1264, gol 983, bom dia, até bom. controle Salvador, é o voo 765, autorizado via chegada a mão. Desse mantenha nível 050, reduz a velocidade para 250 nós. 366, final 3196. A zero tem livre pouso, vento de 010 graus com 4 nós. Livre pouso na 10 deslocada, com 1260. Tana 3602, decolado aos 46, time controle 119, decimal 35. 1935, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, Tana 3196, passou 3166, estabilizaram a sua final GPS. 3196, ciente do tráfego, avistado, continua a aproximação e aguarde a pista livre. Ciente, confirmando os primeiros 1200 interditados. Afirmativo, confirmo. Ciente, 3196, agora a pista livre. 0803293, qual é a intenção realizar o NGNSS da pista 1-0? Sim, depois de TAP será autorizada a RNAV da 1-0, então 3896. Obrigado. No momento 12 horas, 20 milhas, rumo nordeste, mantendo nível 070, é um Charlie 402, então 3896. Controle, TAM 3602, câmbio. Levando a direita, com 260. 00 da EL, pode aprovar da EL da presença? Tudo de saída, tá 3602. 733 está na Delta, tranquilo, né? De imediato, 2733, de imediato, cruzamento autorizado. Quatro de imediato, 2733. 60, autorizado, táxi Alfa, reporte 11, táxi Delta. De Alfa, está Delta, Golo 260. Cinco, 3196, livre pouso na pista 10, vento norte com 4 nós. Gente, livre pouso na 10, 3196. Quilo Oscar, curva à direita agora, libera o litoral, perna do vento da pista 10, forma através norte. Curva à direita, perna do vento da pista 10, vai formar através norte para torre, Vitor, Quilo Oscar. 10, que nega 1008, Oscar, Papa Golf. 3.010, 1008, Golf. 1.010. Inicie curva após 2.000 pés e chame o controle 119, decimal 35, 5490. Sente, após 2.000 pés somente, a restrição para a curva esquerda, vamos chamar o controle 1935. Obrigado, muito bom dia. Bom dia, Morro. Desça para nível 090. Reduz a velocidade para 2509, Mastertop 9840. Chegada a Mari, desce para 090-250, nós na indicada, mas já está fazendo 9840. Controle Salvador, muito bom dia, esse é o 5490, decolou, está na sua escuta. 5490, contato radar na decolagem, saída Momo, suba nível 180, atenção à restrição da saída Momo, 5490. Sente a restrição, o 5490. Confirma o atraso. O câmbio a pista 1028, informe cruzamento efetuado, ok? Afirmativa, passar na vertical da pista, o Vitor Quilosa. Afirmativa, agilizando, informe cruzamento efetuado. Afirmativa, está agilizando ao máximo. Oi, RepJet 6726, está na Delta. 6726, alinha e mantém. Ali mantém, 6726. A 3, 3196, no solo aos 50, libera a direita, enxame o solo 21, desse o 9.